sim, sim. Arrumada como ninguém, nota 10 não, nota 100. Batom no tom da sua pele, mas que garota rebelde. O som dançante é o que liga, ela chapa no rap de perifa. Mostra o que sabe fazer, essa agita pra valer. E digo que o melhor presenteado é ter ela em seus braços. Deveria ser ao invés, mas que gata da cabeça aos pés. Vários ficam rodeando, babando, bajulando, até se fazendo de bobo da corte, pra arrancar um sorriso doce. A festa é sua, a festa é sua. Deixa curtir. A festa é sua, a festa é sua. Só ela diz que sim, sim. A festa é sua, a festa é sua. Deixa curtir. A festa é sua, a festa é sua. Só ela diz que sim, sim. A festa é sua. A festa é sua. Fumaça, luzes piscando, os convidados bebendo e agitando. Chegou o momento dos parabéns, de assoprar a velhinha também. Várias fotos pro seu álbum, se fizer uma revista arrebenta. Vende milhões de exemplares, tem 18 anos de idade. Se for cabeça, vai ser feliz, conseguir o que sempre quis. Guarde esse dia na memória, essa é a sua história. Também tô só na picadilha, exibindo meu charme contagiante. Quero entrar pra essa grande festa como quem catou a aniversariante. A festa é sua, a festa é sua. Deixa curtir. A festa é sua, a festa é sua. Só ela diz que sim, sim. A festa é sua, a festa é sua. Deixa curtir. A festa é sua, a festa é sua. Só ela diz que sim.